glória em glória, vou caminhando. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Já está em vossos lares mais uma edição do programa Novas de Salvação. Programa este que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Erechim, que tem a sua sede na Silveira Martins 506. Saudamos a todos os nossos ouvintes com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a programação está a cargo do Departamento da UFAD, União Feminina da Assembleia de Deus. E falando com você nesta manhã de domingo, Dia dos Pais, dia 12 de agosto. E nós queremos já enviar o nosso carinho a esses valorosos homens sacerdotes do lar, que hoje, com certeza, estarão recebendo muito abraço, carinho, palavras de amor pelos filhos, quem sabe por alguém que você ama, admira. E nós queremos louvar a Deus já por esses homens de Deus, homens da nossa sociedade, que temos, que estão na escuta do programa de hoje. Então, na apresentação, essa que vos fala, irmã Lenir Silva. Patrícia Nascimento. Juliana Ferreira. Queremos louvar ao Senhor por este lindo domingo. E nós já vamos ao primeiro louvor nesta manhã. Vamos ouvir dedicando aos pais. Então, eu sei que o meu pai Davi, ele não está na escuta da programação, ele mora a quase 300 quilômetros. Eu sei que o pai da Patrícia também mora em Porto Alegre. E os teus pais, Ju? Os meus moram no interior. Vão estar na escuta da programação? Vocês estão hoje? Amém. Então, pode aproveitar e mandar um carinho ao papai, né? Isso, que nesta manhã Deus possa abençoar, porque nós temos o nosso pai, né, como exemplo, como alicerce. E eu quero, nesta manhã, desejar ao meu pai as mais ricas bênçãos do Senhor. Então, vamos a este louvor e já voltamos com você. Que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está meu filho cordeiro para si? Deus proverá, proverá, proverá, meu filho cordeiro para si, Deus proverá. Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem pro fogo pegar. É, aí acabamos de ouvir, estamos ouvindo aí de fundo musical, este belo louvor sobre a vida de Abraão, homem resignado, homem de fé, oferecer seu filho em sacrifício, ouvindo a voz de Deus. Claro que o nosso Deus, ele não quer as lágrimas no coração do pai, mas ele queria provar o quanto Abraão amava o Senhor, que ele proveu o cordeiro. Aquele cordeiro estava ali pronto, mas o Senhor Jesus é o que foi o nosso cordeiro sacrificado por mim e por você. Nós queremos louvar a Deus nesta manhã, então, por todos os pais. Que os pais ergam a sua cabeça com fé, com esperança no Senhor. Nós sabemos que ser pai não é fácil. E eu quero fazer uma reflexão nesta manhã que diz: pai, sabe que ser pai não é simplesmente recolher o fruto de um momento de prazer, mas sim perceber quando pode ainda estar verde e ajudá-lo a amadurecer. Pai, não só se ergue o filho do chão quando ele cai, mas também o faz perceber que cada queda é possível levantar. Ele não é simplesmente que atende a caprichos. Ele sabe perceber quando existe verdadeira necessidade nos seus pedidos. Pai, não é aquele que providencia a melhor escola, mas o que ensina o quanto é necessário o conhecimento. Ele não orienta somente com base nas próprias experiências, mas demonstra em que cada experiência existe uma lição a ser aprendida. Pai não está ali só para colocar a mão no bolso para pagar as despesas. Ele coloca a mão na consciência e percebe até que ponto está alimentando um espírito de dependência. Ele não é um condutor de destino, mas sim o farol que aponta para um caminho de honestidade e de bem. E diz: tente fazer o melhor de acordo com o que você já sabe. Ele não acusa de erros e nem sempre aplaude os acertos, mas pergunta se houve percepção dos caminhos que levaram o filho a esses fins. Pai é o amigo, sempre presente, atento e amoroso, com a alma de joelhos pedindo a Deus que oriente na hora de dar conselho. Feliz Dia dos Pais. E nós, como departamento do Círculo de Oração, eu quero mandar o nosso carinho ao nosso pastor presidente, pastor Geraldino Silva, ao pastor Adão Esmilindro, ao pastor Vils, a todos os pastores, que tem muitos irmãos que eu acho lindo, que chamam assim, pastor. É, são pais e pastor, que cuidam das nossas vidas, como às vezes como pais choram conosco, né? E sorriem, nos orientam. Então, aos nossos pastores, eu creio que nós vamos enviar o nosso carinho, o nosso abraço neste dia muito especial. Realmente, queremos desejar a todos nossos amados irmãos que são pai neste dia. Quem sabe alguns pais estão chorando, seu filho está num ambiente de droga, de tristeza, mas saiba que através do poder da oração, você pode reconstituir sua família. Pai, você é uma coluna na sua casa, você é um esteio. Então, que você esteja na direção do Senhor nesta tarde, nesse dia, que o Senhor possa te abençoar de uma maneira especial. E nós queremos dizer a você, filho, que tem ainda o seu pai, que você pode, nesta manhã, ter a oportunidade de abraçar. Não perca esta oportunidade para você dizer o quanto teu pai é especial, porque muitos hoje choram, porque o seu pai não está mais aqui. Mas você tem a oportunidade, e esta é uma manhã de oportunidade. Se você tem algo, nesta manhã deixa de lado, mas busca o teu pai nesta manhã. Quem sabe não vai ser palavras que vão sair, mas apenas um ato pode dizer tudo. O teu abraço, o teu carinho neste dia para o teu pai. Queremos também louvar a Deus pelo pai dos meus filhos, da Aline e do Júnior, que é o pastor Geraldino. Obrigada, pai amoroso, dedicado. Eu sei que teus filhos também queriam fazer uma dedicação, mas por certo, hoje terá o dia todo para abraçar, beijar, declarar, agradecer. E você, amado, não perca tempo. Quem sabe mora longe, manda uma mensagem, liga, diz enquanto tem vida, porque hoje a vida, a Bíblia diz que a vida é como um sopro, que de manhã é uma planta, que de manhã nasce, cresce, de tarde já não existe mais, e depois lá naquela hora do velório não adianta querer declarar o quanto amava, mas diz enquanto tem vida, enquanto você pode pronunciar palavras, diga o valor do sacerdote do teu lar. Nós queremos louvar a Deus e falar um pouquinho dos nossos avisos. Esta semana foi uma semana de vitória, uma semana de bênção. Quando nós falamos em vitória, é porque batalhamos, nós conquistamos algo. E nós queremos louvar a Deus que o departamento do Círculo de Oração, Deus tem nos dado homens, tem dado mulheres, jovens, criança, para esta batalha no mundo espiritual. E nós temos, irmã Patrícia, que está aqui como coordenadora da primeira região, coordenadora geral também. Nós louvamos a Deus por esses momentos que o Senhor nos tem dado na terça-feira. É verdade. Também antes de nós falar os anúncios, também quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, que é o pai da Stephanie. Com certeza, se ela estivesse aqui, ela estaria ministrando nessa hora o amor que ela tem por ele, a gratidão. Ele é um pai exemplar na nossa casa. Parabéns. Também, como disse a irmã Lenir, nós estamos orando todas terça-feira. E cada terça-feira é uma terça-feira de renovo, de glória, de conquista no reino espiritual. E eu quero trazer na memória dos irmãos uma meditação que diz: entrega a Deus suas preocupações para que ele possa carregar esse fardo por você. É isso que nós temos feito toda terça-feira. A igreja está aberta a partir do meio-dia. Já tem um número grande, podemos dizer assim, um número grande de irmãos orando, de irmãs, buscando a presença do Senhor. E nessa terça-feira que passou foi tão gostoso estar na presença do Senhor. Foi algo especial. Nós sentimos a presença do Senhor santa, real, verdadeiro, nosso meio. E nós queremos convidar você que nos ouve nesta manhã, venha participar conosco, tem um lugar para você, um lugar especial para falar com o Senhor, é algo maravilhoso. Nós cada dia nos alegramos mais pelo que o Senhor tem feito, porque Ele vai fazer muito mais ainda, nós temos certeza disso. E essa semana é uma semana de preparação, porque já chegou, podemos dizer, o segundo seminário da Escola Bíblica Dominical. Preparação para adultos, como expor a palavra de Deus. Vai estar conosco o pastor Eliezer Moraes e a sua equipe vindo de Porto Alegre. E o pastor Eliezer com certeza vai estar nos ensinando como preparar lições, como preparar esboços bíblicos, como extrair da palavra de Deus, que é poderosa, algo precioso que o Senhor quer nos revelar a cada dia. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade para preparar um estudo, uma apostila num tema, e ele vai estar falando aos adultos acerca dessas coisas. E em cada faixa etária teremos professores preparados para ensinar os professores, aspirantes, aqueles que desejam trabalhar na área de evangelismo, de ensino infantil, ensino de adolescentes, juvenis, então todas as faixas etárias. Vocês não deixem de participar. O valor é R$15, um valor da apostila, né, que ele vai estar trazendo, e é muito especial. Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Elvio, pela vida do Pedro Marconato, do irmão Olavo, das suas esposas, das equipes que estão ajudando. Claro que eles não trabalham sozinhos, está na retaguarda uma equipe grande, e sabemos que sábado às 14 horas, quando teremos a abertura, será algo de muito valor para o aprendizado da Igreja do Senhor Jesus. E hoje à noite, então, teremos o grande culto. Domingo passado, é claro que nós contamos sempre o último. Deus se fez presente especial. O Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo. Foi um renovo na Igreja. A glória de Deus esteve presente. Está presente em todas as nossas reuniões. E nós louvamos por isso. Queremos dizer que na quarta-feira nós teremos o culto de ensino, a qual nosso pastor ministra a palavra. Na quinta, a aula do discipulado. Na sexta, o grande culto da vitória. No sábado, jovens. E domingo, agora, logo após a programação, já temos a Escola Bíblica Dominical. E às 19h15, o grande culto em caráter público. E você é o nosso convidado especial. Vamos então a mais um louvor. E já retornamos com a palavra ministrada pela irmã Juliana Ferreira. Oh, oh, oh, oh. Quem é ele? Quem é ele? Vem trazendo na cabeça uma coroa. Uma coroa de espinhos pontiagudos. Tem semblante de um rei. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta palavra, nesta manhã, ela vem nos falar que, ao invés de nós andarmos preocupados, ansiosos, nós devemos levar tudo diante de Deus, através da oração. E pela oração, nós demonstramos confiança, dependência de Deus, e podemos desfrutar da paz em nosso coração. Quando nós estamos inquietos, nós demonstramos a preocupação que está dentro de nós. Mas quando entregamos tudo ao Senhor, nós podemos descansar. Descansamos, pois sabemos que Ele nos levará a uma escolha correta. Quantas pessoas hoje frustradas por escolhas feitas no momento errado, no momento da inquietação, da ansiedade, caminhos sem a direção de Deus. Um homem sem direção, ele anda preocupado, inquieto, sofre por antecedência, se irrita facilmente, não consegue dormir, não se alimenta direito e muitas vezes se alimenta em excesso, porque aquela inquietação, aquela preocupação não permite que ele consiga resolver as coisas. E nesta ansiedade, em conseguir uma solução, muitas vezes aquilo que lhe parece correto, certo, lá na frente traz consequências maiores. Escolhas erradas, decisões precipitadas. Eu não sei como está o teu coração nesta manhã. O que tem afligido o teu coração? O que você precisa resolver ainda nesta semana, no início desta semana? Eu não sei o que tem tirado o teu sono. Quem sabe é o alimento que está faltando dentro da tua casa. Quem sabe é lá dentro do teu trabalho. Quem sabe é algo, uma decisão que você precisa tomar nesta manhã. uma resposta que você precisa dar, ou quem sabe é uma decisão que você já tomou dentro de você, mas a certeza ainda você não tem, porque esta certeza somente o nosso Deus, a partir do momento que você colocar, a partir do momento que você entregar, a partir do momento que você lançar Ele, Ele poderá te dar a direção. Não faça as coisas precipitadamente, não tome a direção por aquilo que você está vendo, mas primeiro lança aos pés do Senhor. Quando nós lançamos, quando nós confiamos, a paz de Deus vem. E sim, assim nós podemos tomar uma decisão correta. Não precisamos andar ansiosos e preocupados, mas precisamos sim confiar e lançar ao Senhor. Nós vemos pessoas buscando em tantas portas, buscando, batendo e muitas vezes não encontrando. Mas que nós possamos nesta manhã depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. E a calma, a paz, nós só vamos ter quando nós depositamos. E assim como você está neste momento, eu não sei o que te aflige, mas curve a tua fronte. Curve a tua cabeça e neste momento entrega ao Senhor. A palavra diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Pai, em nome de Jesus nesta manhã, a vida, Senhor, que estão lançando aos teus pés, o fardo está pesado, Pai, mães que estão aflitas, pais que estão desesperados, Senhor, jovens que precisam de uma direção, Pai, e nesta manhã eu te peço, Deus, entra com providência, Pai, que o Senhor possa dar a direção, Senhor, a direção certa e correta, Pai, que o Senhor venha estender a tua mão nesta manhã e abençoar a cada um neste momento, para a honra e glória tua. Amém. Nele está firmada minha fé e o meu louvor. Chegamos ao final da programação de hoje, mas antes queremos enviar o nosso carinho à nossa coordenadora da segunda região, irmã Derli, que completou mais um ano de vida na presença do Senhor, e ontem tivemos uma linda festa ali no bairro Linho, né, irmã Lenir? Muito lindo, nosso carinho, nosso agradecimento àquela querida igreja que nos recebeu com tanto carinho. Deus recompense a todos. Um beijinho muito carinhoso, irmã Derli, a irmã Neri, a sua querida família, a igreja amada do bairro Linho. Deus abençoe e que você possa permanecer na presença do Senhor Jesus. Nosso carinho, convidamos a todos os pais. Hoje a Escola Bíblica Dominical vai estar fazendo uma homenagem aos pais. Os nossos jovens estarão ali prestando aos pais o carinho e o abraço. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. A irmã Juliana ainda quer enviar, Juliana, para quem? Um abraço mesmo? Isso é o meu esposo, Valdecir, que é pai do Gustavo, do Arthur. Que Deus possa te abençoar. Que você continue sendo este guerreiro na presença do Senhor. E ao meu sogro também, que para mim é um pai. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Do Senhor.